André Cedeiros, o Mural de Ibicoara. Passei na porta do nosso antigo apartamento e percebi que tinha luzes acesas lá dentro. Agora a gente não tá se falando mais. Ouvi dizer que já encontrou outro rapaz e não deu certo também. Agora tá sem ninguém.